e autorizado chantagem. Chaner 6320, Alfa Juliette. Ingressa Juliette, portão 62. Ingressa na Juliette até o 06, obrigado. Juliette, prossiga. Ingressa Juliette, portão de Caruru, Olímpico, para Salvador, passando para a Ingera Fica, na Coitari, 01, na Gera, na Transponda. Isso ainda, Juliette, né? Mantém condições visuais via corredores, ajuste no 011. Informa o tráfego. Através de Vera Cruz a 4 milhas, sentido Paripe. Afirma, ele está mantendo 1.510. Lembra, Juliette, desalta o tráfego? Está 12 horas 4 milhas, mantendo 1.510. Tango, Whisky, Eco, Foxtrot, desça para 2.000 pés, ajuste no 09. Uno 333, vento 110 graus no 0 nós, livre decolagem no 0. Gente, livre decolagem, pista no 0, gol no 333. Torre Salvador, boa tarde, eu vou 1924.0. Furo 924, boa tarde. A Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, boa 924. CB 5490, o Jupiter mantém holding point runway 10. Holding point runway 10, 5490. Estacionado, top taxa no 44, autonomia é de 0355, só tem um galeão para ataque. 6315, táxi à sua direita via Alfa, India Alfa, ponto espera 1895, 1011, boa viagem. India Alfa, boa noite, mano. Obrigado, bom trabalho. Patrão envolvido, Mike Aberto, autorizado direto rotatória. Certo. Controle Rio, controle Salvador, agora 3x3. Gol 1-3-3-3, contato radar, saída da Elso e mantém nível de voo 360. Da Elso 360, gol 1-3-3-3. CB 5490, line up, and maintain runway 10. Salvador, 63, da Oxa, tá pronto. Oceané 6315, após a rolagem do ATR da Trica, sua frente, ali mantém cabeceira. Após a rolagem do Trica, ali mantém 10 ou 6315. O 9924 decolado aos 35, está agora o controle em 1998. 198, boa. Controle de Salvador de Gol 1924. Gol 1924, contato radar, sai da PUCA, sub, mantém nível de voo 350. A PUCA para o 350, 924. 300, volta, 4, 4, 4, 4. Whisky Echo, Foxtrot, ciência, reporte estabilizado. Gol 1394, chame centro Recife, na frequência 1251, alterne 13395. 1-3-3-9-5. É autorizado cursar da presente direto na 7, reporte na final. Passaremos, cursando e agilizando para o 7 do Mike Abel. Vitor, ainda Juliette, chame torre 1-1-8-9-5. Confirmo, torre 1-1-8-9-5 para o Vitor, ainda Juliette. Vitor, ainda Juliette, torre 1-1-8-9-5. O chamador Papatango Vitor, ainda Juliette. Papatango Vitor, ainda Juliette, boa tarde, ajuste no 01, no vento no 00 graus, no 2 nós. Quando é aproximação, reporte final de 3 milhas da 1-7, é o segundo propulso. Ainda digo que já temos a aeronave já fazendo o mesmo, a 3 milhas da 1-7. Gente, boa rotatória, reporta 3 milhas da 1-7, Vitor, Índia Juliette. O Vitor Índia Juliette visual com Papa Alfa 3-2 na proporção do PT-7. Negativo, cara. Vai manter a rotatória. Thank you, Vitor Índia Juliette. Trip 5490, Airborne 838, contact Salvador Approach Control, Frequency 1-19-8. 1-19-8, Trip 5490, thank you. Foxtrot, deseja modificar as regras? Pode ser, já visual, pode propor. Sim. Gente, fazendo aquela parada da Ilha. Na proa de Paripe, desça para 1.510. Agora você pegou, Paripe. Não, pode ser, Paripe. Tanto 090 graus, 129, e vida colagem, dando 0. Autorizar a decolagem, 1063. 626, gente, daquilo. Oceano 6326, sua identificação, autorizar a chegada na Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou 050 na Mari, 6326. Salvador Departure Control, TP 5490. TP 5490, Rui Descanso, Clarify Travel 160, Momo Departure. Momo Departure, mantém 3000 feet. Avistado, livre pouso no 1-7, o vento 090 graus, 1-0 mais. Livre, 1-7, aí que é bem. Agora. O no 600, a Lima tem cabeceira no 0. VP 5490, clear of the district. Roger. Ótimo, controle, 6315. 6315, chama agora o controle, decolar 240 e 19.8. 198, top. Controle de Salvador é o 6315, decolado, 1500 pés. Poderia voar lenda? Oceano é 6315, contato radar, seja da EL, se mantém nível de voo 360, apresentar direto da EL. Apresentar direto da EL, o 6315. Voo 1333, chame centro Recife, na frequência 1251, na alterne 1-3395. 251-1339, obrigado. Aguardar 5 minutos para fazer decolagem. Por gentileza, mantenha a cabeceira no zero. Negativo, mantenha a táxi em frente e libera na Quebec. Se for o caso, o Vitor de Juliette reduz aqui, cara. Ah, sim, o Vitor de Juliette. Então, reduzindo, o Vitor Mike Quebec autorizado o backtrack, agilizando a liberação da pista. Para 1.510, reporte visual com campo. O Vitor de Juliette, com sua aproximação aguardando a pista livre. Confirme por Vitor de Juliette. Com sua aproximação aguardando a pista livre. Com sua aproximação aguardando a pista livre. Quebec, estação na frequência livre, boa tarde. Gol 1924, chame centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 12545, 12685, gente. Trote, o ajuste no 01, no vento 1, no 0 graus, no 0 nós, é, como número 2 para pouso 197. Positivo, quanto a vira a aeronave na frente? A aeronave já está a 2 milhas para pouso na 197. Graça. Já vamos alinhar e baixar. Ciente, o Capatango e Checo Foxtrot estão com o empate de estacionamento. Baixo sim. Sim. O problema foi no sistema do tempo, positivo? Afirmativo, positivo do sistema do plano de voo. Plano de voo, Recife. Bem, estamos na base da autorização, né? 42. Oceano 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 011, na autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000 com 1011, reporte estabilizado, 6326. Salvador, boa tarde, papapapa, Eco Vitor Golf. Papapapa, Eco Vitor Golf, prossiga. Processo. Condicionando o Paulo Sérgio 90, papapá, liberado 280, acionado 51, algum negativo, libera na Quebec, temos jornada para pouso 97. Liga. Passado gravado na 197. Gente, continua a aproximação aguardando o pista livre, o Check Foxtrot. Fox. 600, livre decolagem no 0, vento 090 graus, 03 nós. Decolagem no 0, agora 0. Controle 6315, pode voar, bridge? Oceano 6315, aguarde coordenação com o centro. Foxtrot, tráfego avistado, livre pouso 197, o vento 100 graus, 12 nós. Fox. Vitor de Juliette, irá aguardar o pouso da aeronave que está na curta da 17 e aguarde-me de trouxe para ingresso na pista. 42 ao solo. Prossiga, chegando no 42. Pronto para a cópia? Afirmativo. Salvador Recife, nível 350, pelo ISC 58, pista no zero, curva à esquerda, saída por Caracaju, controle 119.8. Transponda 5452. O Oxi-61 no 42. Obrigado, 6530, vem para 58, decola no zero, curva esquerda. O Caracaju a subir a 198, controle 5452, no transponda, está na ponte 1, no Oxi-61, 6142. Chame para puxa somamento, 6142. Oxi-61 3326, localizador, E-Glide. Oxi-61 3326, completa final, chame torre 11895. Torre 1895, 6326. Do via pista até o Pátio 4. Torre boa, Oxi-61 3326 no ILS. Oxi-61 3326, boa tarde, ajuste no 011, tráfego avistado 7 PM de pouso no 0, Oxi-61 autorizado, chame táxi. Autorizado, 6142. Gente, estacionar a frequência livre. É, só confirmando autorizado o pouso Oxi-61 3326? Afirmo, pouso autorizado na pista 10, Oxi-61 326, o vento 100 graus, 10 nós. Autorizado o pouso, 6326 graus. Aqui Juliette Romeu, controle Salvador, 1234-4321, meu cordial, prazer falar. Meu cordial, capitão, vai permanecer aqui na área, vai mantendo 500 GL permanente na sua, bom dia, bom trabalho. Boa. 3192, sem restrições até 2000. Para Itapetinga, guarde a cópia, o Oscar Papa Golf, o ajuste 109. 6326 no solo ao 50, ali na direita no solo em 121 decimal 9. Faça um táxi lento, pois o portão 01 encontra-se ocupado, a aeronave da companhia já iniciou o curso nos tais momentos. Presidente, ele está na direita, vai chamar 219, tráfego lento. 6326, bom dia. Bom. 3192, está autorizado em ILS. Trip 5446. Patango Oscar, por favor, pronto para agora. Um, dois, cinco, 45, 12685, 1260, 1288, 1251, 13395. 5436, ó, por favor. 12545. 2545, 1600. No Pate 5, chame a torre 1895, ajuste 1011, o Oscar apagou, tem um convoy atrás, galera. 90. Pagou, fui direcionar, chame táxi. Ok, aguarde a cópia, o azul, 1011. Prepara da EL. Guardando a cópia, na frente da EL, azul, 4, 0, 6. M1-42-1-54 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, até 9 Natal, táxi. M1-42 direita, ponto de espera 18-95-1011, boa viagem. 295, posiciona M1-42, boa. M1-36-26 vai observar a aeronave da Oxané. Ingressa Juliette para a posição 1. Posição 1, 6329. Após da Oxana, era ingresso na Juliette para 1, 6329. 4065, pronto para cópia. Salvador Campinas, nível 3, 40, via altura do Luno 6. Pista 90, curva direita da Leda Bridge. Controle 119, décima 8. 5445 ou 4065. Cidade 340 para Campinas, saída da El, via Upper Rio 16. Passa aqui no telefone, com feira após, em 1998, passa a mesa. Portão 3, time pronto, 4065. 4065, para cá. Oi, Salvador, boa tarde, San 3192, final 20, mais pra lá. Estado, cheque 3, 392, posto autorizado, pista 10, som, vento 1 setena, 1 00 graus com 12 nós. Apagou, está autorizado o ingresso 17, reporte a linha de pronto, capiceira. M392, copiou a torre. 7 CK, 3192. Afirmativo, pouso autorizado, uma centena com 12. Leve pouso, 3192. Vitor Golf, FOP visual para mudar de regra e prosseguir pouso Morro de São Paulo, é com o Vitor Golf. Tem gente, vai pra mal, é com o Vitor Golf. Oi, Salvador, Xanami 142. Eu vou atrás após o. Após da TAM, na curta ali mantém. Após é, após na curta ali mantém, 142. Golf, livre decolagem no 7, uma centena com 11. Sigo 595, meu cordial. Direto Duna 2000, ajuste 1-0, 1-1, câmbio. Bem-vindo, sala 58, direita, 21 no ponto alvo, sala de trás. 21, qual é a frequência? 219? Apolo 105. Mandou boa tarde, está 3192 de grosso. 199.8, bom voo. Obrigado. Prossiga visual para Salvador, ajuste no 0, 1 no 1, câmbio. Salvador, é o Eco, tudo bom? Prossiga. Mudando o completamente visual, mas mudando para morro, tranquilamente mudando. Decolagem, talvez setor de Salvador. 25 minutos, aqui acabou de decolar um tráfego agora da 1-7. A previsão, agora a sua decolagem é aos 03. 7, mantém a posição, 6142. Controle Oscar Papagolf. Oxa, Papagô, fechou o controle Salvador, meu cordial, está em contato o radar. Radar é o Golf. Qual é pro ideal, Oxa, Papagô? 242. Ciente, está autorizado subir na proa 242 para o nível 080 em voo direto. Poxa, obrigado. Antes da Juliette, 3192. 3192, ingresso a Juliette, portão 9. Portão 9.